of something that I didn't do. Começamos com Blood Orange, Best to You. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Sei que hoje temos ouvintes novos, portanto sejam vocês também muito bem-vindos a este, espero eu, recorrente programa semanal. Hoje a emissão está muito mal planeada. Tivemos este trunfo inicial, Blood Orange, que lançou disco novo no ano passado e fez-me companhia durante esta semana. Foi na altura quando ele saiu, não o ouvi com muita atenção e deu-me algum tempo e alguma oportunidade ao longo destes últimos dias para o ouvir. Não é um disco perfeito, tem algumas boas músicas, esta é uma delas, chama-se Best to You. E para hoje tenho algumas coisas que fomos buscar ao baú, como é habitual. E um deles, eu não o queria usar agora, mas é um dos trunfos para esta emissão. Como isto ficou tão mal planeado, vamos ter que avançar já com ele. Vamos ouvir música brasileira de uma artista que passa... Eu pelo menos nunca tinha ouvido falar dela. E não me parece que seja tão mediática como outros nomes da música brasileira. Chama-se Olivia Binton, eu espero pronunciar isto bem. O disco chama-se Corra o Risco. Bem, para hoje eu tinha três músicas deste disco, é de 1978. Vamos ficar apenas com uma e depois ao longo da emissão vamos recuperar as outras. Esta é, sem dúvida, a mais forte, chama-se Luz do Tango e é a música que curiosamente fecha o disco. Ele, pelos vistos, guardou o melhor para o fim, mas o disco é muito bom e vamos ter a oportunidade de, ao longo da próxima hora, aferir isso mesmo. De resto, temos emissão como normal até à uma da manhã, a não ser que eu cometa uma loucura e queira ficar mais duas ou três horas, mas não me parece que isso vá acontecer. E, bem, seguimos com Olivia Binton, a música chama-se Luz do Tango. Prestem atenção porque há muita coisa a acontecer, é um disco muito influenciado pelo jazz e pela música progressiva, o rock progressivo. Portanto, há aqui, bem, um pouco para todos os gostos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, espero que fiquem connosco e que ficam certamente em boa companhia. Olivia Binton, Luz do Tango. Negra do hotel da lua, lua, nua e crua. O carnaval acorda, o coelho na cartola, o cuba livre, o gosto da chacina, o sinal assina, o sangue na água, na água, na água, na água, na água. A lira, o branco, o marco, a bolsa abriu embaixo, o berço, o barco, o barão na corda bamba, muamba, o banquete do mendigo, a ruiva, rumba, ruiva, rumba. A trama chama o drama. Sete pecados, os sete lados. No ponto do vigário, terceiro páreo. Um trato com o demo, demo, demo, demo, demo. A fome, a força, o fio, a falência do cinema, o poder, a pena, o cheiro da morena, a viruba, a uva, as estrelas do passado, a fato, furo, fato, fato. Canto secreto, cego, cantava na viola, o sequestro, o sestro, o bolero na vitrola, o terceiro mundo, no fundo. Jogo, giro, o rastro do vampiro, o traço, tiro, o programa de auditório, o circo, a sanha, o sal, não fica sem troco, troco, troco, troco, troco. O cravo, a crise, o crime, a desgraça da família, o luxo, o lustre, a luz do dia dos mortos, o peixe, a porta, o pau, não fica sem troco, troco, troco, troco, troco. A fome, o fogo, o fio, o banquete do mendigo, a muamba, o mambo, nas barbas da polícia, a música de Olivia Binton, que não me parece muito sinceramente que esteja nas melhores condições, mas enfim, esta mesa de mistura já teve melhores dias. O disco chama-se Corre o Risco, é de 1978. Já agora, se algum dos nossos ouvintes der por algum problema no som, avisem-me, porque este não me está a soar mesmo nada bem. Mas de resto já é recorrente nestas emissões. Há uma curiosidade sobre esta artista. Ela é mãe de Gregório Duvivier, o comediante da Porta dos Fundos. Portanto, enfim, fica uma informação não muito relevante, mas é engraçada. E já agora, já que estamos na música brasileira, vamos regressar a um disco com o qual já fomos bastante felizes. Chama-se Tropicália ou Panis et Circensis. Já abordamos este disco com mais precisão histórica. na edição número 85, que é já do ano passado, dia 6 de janeiro de 2016. O tempo passa e vamos agora na 98, embora a nossa assiduidade seja horrível. Vamos ouvir Parque Industrial, e esta é uma colaboração entre Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Os Mutantes, que são todos nomes relevantes na tropicália brasileira. Não é um género musical por si só, mas é o nome que se dá a um certo movimento criativo que houve naquela altura. E este disco é de, salvo erro, 68. Não sei a quem imputar a responsabilidade do disco. Eu acho que é aos Mutantes, mas não tenho certeza. Esta chama-se Parque Industrial. Depois disto, não sei onde vamos, portanto, conto com as sugestões dos nossos fiéis súbditos. Até já. Grande festa em toda a nação. Desperta com orações. O avanço industrial vem trazer nossa redenção. Tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado. É somente requentar e usar. É somente requentar e usar. Industrial vem trazer nossa redenção. A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. De sangue encadernado, já vem pronto e tabelado. É somente folhear e usar. É somente folhear e usar. Passeamos no Parque Industrial, na companhia de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Os Mutantes, quatro enormíssimos nomes da música brasileira. O disco é de 68, chama-se Tropicália ou Panis et Circensis. Bem, depois disto, e assumindo que a mosca hoje de facto está numa versão muito mansa, vamos passar para Johnny Mitchell, que é também um nome obrigatório, um dos nomes recorrentes neste programa. Não sei, e acho que já disse isto da última vez que ouvimos a música da canadiana. Não sei como ela está de saúde neste momento, porque há pouquíssimo tempo teve um grave problema de saúde e as coisas estiveram mesmo quase a correr demasiado mal. Não sei como é que ela está, portanto vou tomar isso como um indício de que, enfim, poderá haver melhorias. Mas vou confirmar enquanto ouvimos a música. Aqui já ouvimos vários discos dela, o obrigatório, e sobretudo se gostarem desta música, peço-vos que larguem já a emissão da mosca e vão ouvir o álbum que vos recomendo a seguir. Chama-se Blue, é de 1971, e é o álbum essencial da Johnny Mitchell, tem lá tudo o que precisam de saber sobre ela. E este é o disco que o precede imediatamente, portanto será talvez de 69 ou de 70. Chama-se Ladies of the Canyon, e a música chama-se For Free, que é também o nome de uma música do Kendrick Lamar. Talvez não tenha relevância alguma, mas fica a informação. E mesmo nesta música ouve-se alguns motivos sonoros que depois são usados no Blue, nomeadamente na River. Ficamos com ela. Até já. I went shopping today for jewels. The wind rushed around in the dirty town, and the children let out from the school. Standing on a noisy corner, waiting for the walking green. Across the street he stood, and he played real good on his clarinet for free. Ficamos com For Free, de Joni Mitchell. E, ao que parece, as últimas notícias apontam para que ela já saia de casa, embora em cadeira de rodas. Teve um aneurisma e, bem, pelos vistos, parece que está a recuperar. Enviamos as nossas sentidas melhoras, as possíveis melhoras. E teremos sempre a sua música, que aqui passa bastante frequentemente. Bom, eu relembro também que a Mosca tem uma plataforma de comunicação entre os seus vários ouvintes. E hoje é uma noite de festa, porque estamos mais do que alguma vez estivemos. E está a haver uma espécie de sessão de discos pedidos. A primeira que vou passar é Bruno Pernadas. É um dos nomes que felizmente tem ganho algum reconhecimento, muito merecido. É um dos bons músicos nacionais, que faz uma música algo ímpar no nosso panorama musical. Estamos a ouvir Valley in the Ocean, do disco Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. Já ouvi ao vivo, é um ótimo disco, tanto, enfim, em casa como ao vivo. Vai tocar no Superbox Super Rock, portanto, se tiverem a oportunidade, passem por lá. E depois talvez sigamos com mais pedidos, a não ser que eu arranje outra coisa melhor para passar. Ficamos com o Pernadas, muito obrigado por estarem desse lado. Até já. Bem, e já está a acabar a música do Bruno Pernadas. Recordamos o disco Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. A canção chama-se Valley in the Ocean. É de salientar que ao vivo Bruno Pernadas leva quase todos os músicos, ou mesmo todos os músicos que com ele tocaram em estúdio. E é uma experiência diferente ouvir um conjunto tão grande em palco e a resultar tão bem. Bem, e agora avançamos para uma parte em que fazemos uma espécie de previsão do que serão os próximos meses de concertos e de festivais. Acho que posso adiantar já com alguma segurança que a Mosca vai estar presente no Nós Primavera Sound. Vamos fazer emissão a partir de lá, todos os dias, mas mais perto da data vamos dar mais pormenores sobre isso. Vamos fazer entrevistas também e podem passar por lá e cumprimentar-nos. Vou estar eu e a Isabel, que também é a nossa conhecida. E, bem, para agora vamos ficar com os Bad Bad Not Good, mais uma sugestão de um dos nossos ouvintes, e é um dos nomes que vai passar, salvo erro, no Paredes de Coura, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Esta é uma colaboração com Sam Herring, que é vocalista dos Future Islands, que também vai estar num festival qualquer, e eu acho que também é Paredes de Coura. Portanto, é possível que eles, enfim, ou eu me enganei num ou noutro nos dois, ou afinal tem mesmo razão, mas a probabilidade é apenas de 25%, se pensarem um pouco nisso. E são odds mesmo baixas se quiserem apostar no meu conhecimento de festivais. Ficamos com Time Moves Slow, que não é o que se passa agora porque já estamos a meio da nossa emissão. Temos ainda o nosso momento publicitário e ainda vamos dar continuidade ao pedido da Isabel há algumas emissões atrás, quando nos mostrou os Buzzcocks e pediu que lhe explicassem porque é que a Lena d'Água era fixe. Temos a resposta hoje e vamos ouvi-la já a seguir. Por enquanto, os Bad Bad Not Good. I found you at the window again, looking out, watching the leaves falling in. Then you were something like a dream. The sad thing is we're Uma sugestão de um dos nossos ouvintes, Bad Bad Not Good, Time Moves Slow, com a colaboração de Sam Herring. A Isabel confirma que de facto vão estar ambos nesta emissão, esta edição, melhor dizendo, do Pretos de Coura. E bem, estou com altas expectativas, ainda hoje vi o cartaz e tem de facto alguns nomes que eu acho que vão resultar muito, muito bem. Tenho a pena que nos Timber Timber, enfim, não possam tocar no palco maior, mas se calhar também é o mais apropriado para a dimensão deles e para a música deles. Mas há lá outros nomes que vão ser sem grandes dúvidas, boas apostas. Ver os Mal Morto acho que vai ser ótimo. E King Cruel também me parece, enfim, um ótimo nome para este tipo de festival. E agora é o momento que já devia estar pronto na semana passada, mas entretanto tivemos algumas complicações em termos de horário. Vamos ouvir a resposta à Isabel Leiroz. Ela pediu que lhe explicassem porque é que a Lena d'Água era fixe e hoje temos a resposta pelo Gonçalo Costa, um aluno da universidade, um amigo meu aqui da Universidade de Minho. Ele estuda comunicação e escreve no Comum, escreveu há pouco tempo um artigo muito, enfim, muito, muito bem apontado sobre coisas que aconteceram, mas disso talvez falemos mais à frente. Ficamos então com a opinião do Gonçalo sobre a Lena d'Água. Olá a todos os ouvintes da Mosca, eu sou o Gonçalo e venho cá hoje convencer a Isabel que Lena d'Água até é fixe. Eu já nem quero outra coisa além de ficar bem onde estou. A casa onde nasci, o bairro onde cresci, o tempo que eu vivi. Não estou a falar daquela modernaça que apareceu no Festival da Canção, mas sim da primeira mulher a ser uma estrela de rock em Portugal. A primeira banda dela foram uns desconhecidos Beatniks. Apesar de ela não ter ficado por lá muito tempo e nunca ter gravado, é uma banda histórica e muito provavelmente a primeira banda stoner rock portuguesa. Princípio improvável para Lena, portanto. Os Beatniks começaram ainda nos anos 60, foram interrompidos pelo serviço militar e foi depois de 74 que Lena d'Água entrou na banda, depois de casar com um dos elementos do grupo. Era um projeto do estilo do que os Black Sabbath viriam a celebrizar. Depois desta fugaz passagem pelo rock mais cru, voltou-se para coisas mais portuguesas. Fez um disco para crianças e atingiu o topo com um Salada de Frutas. Olha, robô. É pra menina, olha. projeto que Lena d'Água viria, segundo dizem, a ser posta de fora por não ter estofo para liderar uma banda rock, provou o contrário quando fez um projeto a solo com a banda Atlântida. Foi aqui que Lena d'Água fez das coisas mais interessantes da sua carreira. O disco Perto de Ti, de 1982, é uma pérola do universo pop português. Para além dos arranjos muito cuidados daqueles que não passam de moda, é impossível não dançar ao som daquilo. Para além dessa música para animar qualquer festa, ainda há uma mensagem, ali mesmo na ressaca das canções de intervenção do Zeca ou do José Mário Branco, que ela tanto gosta. Salta logo à ouvida a música Nuclear Não. Há temas que ficam para sempre atuais e este é um deles. Canta ela. Antes de ser ativo hoje, do que radioativo amanhã. Percebes em dois versos o que distingue Lena d'Água. A simplicidade do punk, a mensagem com conteúdo sempre presente, tudo no corpo de um pop rock com sinfonia. É sugestão que vos deixo para entrarem no mundo de Lena d'Água, que foi sempre mais do que uma cantora. Deixo ainda o desafio para me ajudarem a perceber se a banda portuguesa Heróis do Mar foi ou não a coisa mais reacionária do seu tempo. E ajudem-me a perceber também se os elementos da banda tinham ou não saudades do Velho Império. Foi a segunda edição deste pequeno segmento, que até agora tem resultado bastante bem. Muito obrigado à Isabel e também ao Gonçalo por terem alinhado neste desafio que lhes propusemos. Portanto, numa das próximas emissões vamos, enfim, ter alguém a responder a esta pergunta que o Gonçalo levantou, se os Heróis do Mar eram de facto os mais reacionários do seu tempo e se tinham saudades do Velho Império. E agora, como o tempo passa a voar, temos que passar à nossa mensagem da nossa querida loja, a Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição. Fica muito perto da Rua de Sofeita. Passem lá, tem uma ótima seleção de rock, de jazz, de dub, de reggae, de punk, de industrial. Tem uma ótima secção de discos usados, é onde eu vou buscar a maior parte da música portuguesa. E há aqui uma surpresa, eu ando a dizer isto há mais de um mês, que tenho guardada para uma ocasião especial, mas que estou mortinho por passar. E de jazz também, enfim, é uma ótima loja. Tem o site em portocalling.com, visitem-nos já para verem o catálogo que está lá disponível. E está permanentemente atualizado, portanto o que está na loja está também no site e vice-versa, embora eu recomendo que passem lá presencialmente, falem um bocado com o Pedro, que ele dar-vos-á ótimas recomendações. É o que nós temos feito, ele dá-nos sempre coisas para nós passarmos, e hoje vamos ouvir algo que ele me falou da última vez que eu lá estive. É um projeto musical que agora dá pelo nome de Lilliput, a música está feita sob o nome de Lilliput, embora elas tivessem ou depois passaram ao nome de Kleenex. penso que é um grupo feminino, mas vou aferir as informações já a seguir. Até lá, enquanto eu reflito nisto, ficamos com a canção Ain't You. Esta é uma coletânea, porque, enfim, foi a versão que eu arranjei. Coletânea, penso eu, todo o trabalho das Lilliput. Com Ain't You, é a recomendação do Pedro da Porto Calling. Não se esqueçam, portocalling.com, ou visitem a loja pessoalmente, que é de resto o que eu recomendo. Acho que todo o seu trabalho gravado foi compilado no disco do qual extraímos esta música. Tem dois CDs com 46 faixas no total. Elas são suíças e pronto, são os Lilliput que depois editaram sob o nome de Kleenex. E agora, estamos a aproximar-nos do final da emissão, do último quarto de hora, e acho que é a altura que eu vou reservar para passar algumas coisas mais esotéricas, mas temos um pedido da Isabel que nos está a ouvir. Vamos ficar com ele o tentar, porque foi enviado através do Facebook e este não costuma resultar muito bem. Bom, eu acho que não a vamos conseguir ouvir agora, portanto eu propunha que avançássemos para a próxima música. Eu tinha dito no início da emissão que tínhamos mais coisas para ouvir da Olivia Binton. Há mais duas. Há uma chamada Lady Jane, que de resto está no Facebook. Portanto, se calhar, se gostaram, podem seguir por aí depois. Vamos ficar com uma que eu não encontrei. Chama-se Cavalo Marinho, ainda é o mesmo disco. De 1978, Corra o Risco. No vento, galopa no vento, cavalo do mar. Ficamos com a nossa última passagem pela música de Olivia Binton, Corra o Risco, disco de 78. É uma das pequenas pérolas, das várias pequenas pérolas que se podem encontrar na música brasileira. Espero que tenham gostado, foi a última passagem que fizemos pela sua música. E agora sim, já conseguimos ouvir a Isabel, ver o que ela, enfim, nos recomenda. Olá, Alexandre. Olha, não me convenceu, continuo a não curtir Lena d'Água e nem sequer me parece muito rock, apenas pop. Anda lá, Alex, preciso limpar os ouvidos. Passa aí Blondie e a Heart of Glass, porque a Debbie Harry, sim. Essa é tudo isso que o teu amigo Gonçalo esteve para aí a dizer sobre Lena. Tenha uma ótima sexta. E pronto, ficamos com uma mensagem da nossa Isabel. O meu computador está a ter algumas dificuldades a fazer o refresh aqui à Blondie Heart of Glass. Eu, por acaso, achei que ela tinha assim uns momentos aquela nuclear, eu achei engraçada. Mas sim, é uma cantora pop mais rock quando esteve com os Beatniks, embora não tivesse gravado nada. Mas pronto, ficamos com a sugestão da Isabel. Vamos ver o que é que ela nos reserva. Blondie Heart of Glass. E depois entramos em ponto morto até ao final da nossa emissão. E o meu computador está a ter mais uma vez dificuldades com a Blondie. Agora que eu invoco a minha enorme capacidade de encher chouriços a meio da emissão, quero mandar um enorme abraço aos que ficaram connosco até agora e têm que aguentar estes momentos que são recorrentes, nestes muito, muito recorrentes problemas técnicos que nós vamos tendo ao longo das emissões. Dado que isto não está a avançar com a velocidade pretendida, eu se calhar trazia à lição dos nomes que eu ia guardar para o final, que vem inserido em uma espécie de, enfim, de free jazz que já passou por aqui. É o nome de Sonny Sherrick e ouvi também esta semana e foi de facto algo ótimo para recordar e parece-me que vem a propósito. Vamos ouvir Blind Willie. Este é um disco entre Sonny Sherrick, guitarrista, e a sua mulher Linda Sherrick. Eu acho que já ouvimos aqui, não necessariamente esta música, mas é de uma liberdade impressionante e, enfim, deixo ao vosso critério, espero que gostem. E voltamos já a seguir, possivelmente com a sugestão da Isabel, se o meu computador permitir. consegui enganar-me na música que íamos ouvir de Sonny Cherok, que não era esta. Talvez fosse Portrait of Linda in Three Colors All Black. Vou apenas passar um bocadinho desta a ver se era de facto esta a que estava programada. Porque neste disco Linda canta, ou vocaliza, melhor dizendo, com o seu companheiro, Sonny Cherok, e é uma coisa impressionante. Talvez seja esta. Muito possivelmente seria esta. Enfim, é uma força da natureza esta colaboração entre Linda e Sonny Cherok. Mas agora ficamos com Blondie, é a sugestão da Isabel Hiroshi, e creio que vai ser a penúltima coisa que vamos ouvir hoje. Ficamos com a voz de Debbie Harry. E no YouTube há um comentário que diz que eles parecem todos bastante pederados. É preciso confirmar. Foi a sugestão da Isabel Hiroshi, deu-nos a sua versão internacional da Lenda d'Água. Um grande beijinho para a Isabel Hiroshi. E, bem, se não nos virmos antes, vamos nos ver no nosso Primavera Sound a fazer a nossa emissão em direto, que tem tudo para correr bem. E já que, enfim, nós estamos mesmo quase a chegar ao fim, resta-nos pouco mais de um minuto. E, portanto, eu vou sugerir ainda outra possível Lenda d'Água estrangeira, e esta acho que tem um bocado mais de propriedade. Se bem que aqui está um pouco mais calma, é Nico, dos que colaborou com o Velvet Underground. Velvet Underground é Nico, e este é o seu disco Chelsea Girl, que é absolutamente obrigatório. De resto, foi ótimo estar com todos vocês ao longo desta última hora. Espero que tenham gostado tanto como eu. E espero também que voltem para a semana. Temos próxima emissão, mais uma vez, de sexta para sábado, a partir da meia-noite. Relembro também os novos ouvintes que nós temos o podcast. Está assediado no iTunes e em qualquer plataforma de podcasts. Basta pesquisarem, por exemplo, no iTunes por Alexandre Pinto ou A Mosca e podem subscrever. Ou então ir ao blog em ocuprofago.wordpress.com, têm lá as instruções para instalarem o podcast em qualquer plataforma que tenham, seja no computador ou no smartphone. E podem ouvir também as emissões em streaming. E têm lá mais uma série de artigos. De resto, enfim, mais uma vez, um enorme abraço a vocês todos. Ficamos com o que podemos ainda ouvir da Nico e a sua belíssima canção These Days, que deve acabar mesmo em breve, portanto peço imensa desculpa por isso. Ah, e um abraço ao Zé, que gera as emissões da Rádio Lisboa. Fiquem bem, até para a semana. Até já. I don't think I risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been cornerstones and count the time in quarter tones to